Cheiro 37, página 315. A procissão, composta por pessoas, cavalos e um lobo, pôs-se em marcha na manhã seguinte. Ayla e a primeira pararam para ver o menino e a mãe. Experimentavam sentimentos contraditórios em relação à sua partida. Por um lado, desejavam ficar e ajudar a mãe a lidar com a perda. Por outro, estavam preocupadas com os que haviam permanecido no refúgio de pedra da nona caverna. Viajaram para sul, seguindo o sinuoso caudal do rio para Jusante. A distância não era grande, mas tinham de voltar a atravessar o rio, subir as terras altas e tornar a descer, porque a tortuosa corrente, numa das secções, batia nas paredes rochosas. Ainda assim, graças aos cavalos, a expedição foi mais fácil e rápida. A meio da tarde, avistaram a parede vertical de pedra calcária que albergava o grande refúgio da nona caverna, com a coluna que parecia prestes a cair lá no alto. Aguçaram a vista para ver se conseguiam detectar alguma diferença que os alertasse para possíveis danos no seu lar e respectivos habitantes. Chegaram ao Val do Bosque e atravessaram o pequeno rio que desembocava no rio. Umas quantas pessoas esperavam no extremo norte da entrada de pedra, orientada para sudoeste, quando eles começaram a subir o caminho. Alguém vira-os chegar e avisar aos outros. Quando passaram frente ao canto saliente onde estava a fogueira de alerta, Ayla viu que ainda fumegava e perguntou-se a razão. Como a nona caverna era muito populosa, os que não haviam assistido à reunião de verão eram quase tantos como os que compunham toda a população de algumas cavernas menores, embora em proporção fosse um número comparável ao de outros grupos. A nona caverna era a mais povoada, ainda mais do que a 29ª e a 5ª, constituídas por vários abrigos de pedra. O lar era enorme e tinha espaço suficiente para albergar comodamente os seus numerosos habitantes e mais gente. Além disso, a nona caverna contava com indivíduos peritos em áreas diversas e tinham muito para oferecer. Por conseguinte, desfrutavam de um grande prestígio. Muitos desejavam ingressar na caverna, mas esta só podia admitir uma quantidade determinada e tendiam a ser seletivos, elegendo aqueles que reforçavam a sua importância. Todos os que não tinham ido à reunião de verão e estavam capazes saíram para ver a chegada dos viajantes e muitos ficaram boquiabertos. Nunca haviam visto a sua donnée num assento puxado pelo cavalo de Ayla. Esta parou para que a Zelandone se apiasse do outro lado, o que ela fez com dignidade. A primeira viu uma mulher de meia-idade, Stellona, que considerava equânime e responsável e que ficara na nona caverna para tomar conta da mãe doente. Estávamos de visita à 5ª caverna quando sentimos um forte tremor de terra. Também o sentiram, Stellona? Inquiriu a primeira. Sentimos. E as pessoas apanharam um susto, mas não foi muito forte. Caíram algumas rochas, mas quase todas na zona de reunião, não aqui. Ninguém ficou ferido, disse Telona, antecipando a pergunta seguinte da Zelandoni. Fico contente. A 5ª caverna não teve tanta sorte. Um menino sofreu uma ferida mortal ao cair-lhe uma pedra na cabeça. Infelizmente não vai recuperar. Pode até estar já a caminhar para o outro mundo, disse a Donnier. Tiveste notícias das cavernas vizinhas, Telona? Da terceira? Da décima primeira? Da décima quarta? Apenas pelo fumo das suas fogueiras de sinalização, informando-nos de que estavam lá e não precisavam de ajuda imediata, respondeu Telona. Ainda bem. Mesmo assim, creio que irei avaliar os danos que sofreram. Se alguns, afirmou a Donnie. Depois virou-se para Ayla e Jondalar. Querem vir? E talvez trazer os cavalos? Podem ser úteis se alguém precisar de ajuda. hoje? Perguntou João Dalar. Não, estava a pensar amanhã bem cedo. De bom grado irei contigo, ofereceu-se Ayla. E eu também, acrescentou João Dalar. Ayla e João Dalar descarregaram o atrelado de Racer, deixando nele as próprias coisas, e arrumaram os demais pacotes na saliência frente à zona de habitação. Depois conduziram os cavalos, puxando os atrelados quase vazios, até deixar para trás a parte do abrigo ocupado pela maioria das pessoas. Eles viviam no outro extremo do espaço habitado, se bem que a saliência de pedra protegia uma secção muito mais ampla, usada apenas de vez em quando, exceto nos lugares arranjados para os cavalos. Ao percorrerem a zona dianteira do abrigo, não puderam deixar de reparar na presença de alguns fragmentos de rocha caídos, mas nenhum demasiado grande. Quando chegaram à grande pedra lisa, perto da beira da entrada frontal, na qual Joharan e os outros às vezes se colocavam quando desejavam dirigir a palavra a um grupo, Ayla perguntou-se quando teria caído e qual a causa do seu desprendimento. Teria sido um terremoto ou caíra por si só? De súbito, os abrigos de pedra que tanta proteção ofereciam já não transmitiam a mesma sensação de segurança. Quando começaram a conduzir os cavalos sob a saliência que levava ao seu espaço, Ayla questionou-se se se recusariam a entrar, como na noite anterior. Mas estavam familiarizados com o lugar e, pelos vistos, não pressentiram qualquer perigo. Entraram logo, o que lhe proporcionou uma enorme sensação de alívio. Na realidade, não havia proteção quando a terra decidia abanar, nem dentro nem fora. Mas se os cavalos voltassem a preveni-la, preferia estar no exterior. Soltaram os dois atrelados e deixaram-nos no sítio habitual. Depois levaram os cavalos para os recintos que haviam feito para eles. Não os deixavam fechados. Aquelas estruturas, por baixo da saliência, eram para a comodidade dos animais, que podiam entrar e sair quando desejassem. Ayla levou-lhes água do riacho alimentado por um manancial que separava a nona caverna do rio abaixo e deitou-a nos seus bebedouros, embora os cavalos pudessem facilmente ir bebê-la ao arroio. Queria assegurar-se de que tinham água durante a noite, sobretudo o mais jovem. Apenas durante a época do cio, na primavera, impunham restrições aos cavalos. Não só os privavam de liberdade, fechando o cercado, como lhes colocavam os cabrestos e os prendiam a postes. Mas Ayla e João Dalar dormiam habitualmente por perto para afugentar os garanhões que eram atraídos pela égua. Ayla não queria que o Ini fosse capturada por um garanhão e levada para a sua manada. E João Dalar não desejava que Racer corresse dali para fora e ficasse ferido numa luta com outros cavalos, no esforço de montar as tentadoras fêmeas. Tinha até de ser afastado da sua mãe, cujo odor do cio sentia tão esmagadoramente perto. Era uma época difícil para todos. Alguns caçadores aproveitavam o odor chamativo do Ini, que podia ser detectado pelos machos a quilómetros de distância, e matavam alguns cavalos selvagens. Porém, não o faziam à vista de Ayla. Ela conhecia a prática e, na verdade, não os culpava. Pessoalmente, não gostava de carne de cavalo, mas sabia que a maioria das pessoas achava saborosa. Desde que não fosse atrás dos seus cavalos, não se opunha a que os restantes caçassem esses animais. Eram uma valiosa fonte de alimento. Regressaram à sua habitação e desempacotaram os pertences. Embora não tivessem passado muito tempo fora, nem sequer tanto como durante uma reunião de verão, Ayla sentia-se contente por estar de volta. Com a visita às outras cavernas e aos locais sagrados pelo caminho, tinha a sensação de que se ausentara mais tempo e sentia-se cansada. O tremor de terra fora particularmente esgotante. Estremeceu só de o recordar. Jonaila estava inquieta e levou-a até ao local de troca das fraldas, frente ao abrigo. Depois entrou e acomodou-se para amamentar. A estrutura tinha paredes feitas com painéis de couro, mas não tinha teto, pelo menos não um teto construído. Ao olhar para cima, viu a parte inferior da saliência de rocha natural do abrigo. Sentia o odor à comida e sabia que partilhariam uma refeição com algum membro da sua comunidade. E depois poderia meter-se sob as mantas, dormir e enroscar-se entre Jondalar e Jonaila, com o lobo ali perto. Há uma caverna sagrada perto daqui que ainda não exploraste, Ayla, disse a Zlandoni, enquanto partilhavam a refeição da manhã, no dia seguinte. Aquela a que chamamos o Sítio das Mulheres, na outra margem do Rio da Erva. Mas eu já estive no Sítio das Mulheres, argumentou Ayla. Sim, mas até onde chegaste? Há muito que ainda não viste. Fica a caminho da Rocha da Cabeça de Cavalo e do Lar do Patriarca. Creio que devíamos parar lá, no regresso. Ayla considerava fascinantes as visitas às cavernas sagradas, mas esgotantes, e vira tantas recentemente que estava saturada. Era demasiado para assimilar de uma só vez. Necessitava de tempo para pensar no que vira, mas não se atrevia a recusar a proposta de Zlandoni. Tampouco podia negar-se a acompanhá-la quando fosse visitar as outras cavernas da região, para comprovar como haviam sobrevivido ao tremor de terra. Ela também queria saber, mas estava tão cansada de viajar que não se teria importado descansar um dia ou dois. O terremoto fizera-se sentir na terceira, na décima primeira e na décima quarta, os vizinhos mais próximos. Assim como no Lar do Patriarca, a segunda caverna, e na Rocha da Cabeça de Cavalo, a sétima, causando danos escassos, se haviam interpretado bem os sinais das fogueiras. Mas a primeira queria visitar também as cavernas, um pouco mais longínquas, só para se certificar. Umas quantas pessoas, das cavernas mais próximas, tinham ligeiras feridas causadas pela queda de pedras, e uma bonita candeia, feita de arenito, ficara em pedaços. Ayla teve a sensação de que, naquela zona, o tremor de terra não fora tão intenso quanto no Vale Velho, e questionou-se se para norte o teriam sentido mais. A caminho da Rocha da Cabeça de Cavalo, pararam nuns quantos lares de cavernas menores, próximas do pequeno Rio da Erva, constituídas por jovens que começavam a ressentir-se da falta de espaço. Várias cavernas e abrigos da região estavam habitados, pelo menos em parte do ano, e as pessoas haviam começado a chamar a essa zona Lar Novo. Encontravam-se todos vazios, incluindo o mais povoado, conhecido como Monte do Urso. A Zlandoni explicou que os jovens que ali viviam ainda se consideravam pertencentes às cavernas das suas famílias e viajavam com elas para a reunião de verão. Os que não podiam ir ficavam com os da caverna principal. Embora não tivessem visto ninguém, Jondalar e a Zlandoni ensinaram a Ayla o caminho de volta à Rocha da Cabeça de Cavalo e ao Lar do Patriarca, assim como ao Val Doce, as terras baixas e férteis entre ambas as cavernas. Depois de passarem pelo Monte do Urso, atravessaram o pequeno Rio da Erva. Naquela época do ano, o rio baixava muito e era fácil de atravessar. E encaminharam-se para o Vale Doce e para a Rocha da Cabeça de Cavalo. A maioria dos membros da segunda caverna que haviam ficado estavam com os da sétima, mas ainda havia alguns por ali que acolheram os visitantes com entusiasmo, em parte porque os doentes se alegravam com a presença das doniês, mas sobretudo porque era uma interrupção no tédio de ver sempre as mesmas pessoas. Os Landoni eram um povo sociável, habituado a conviver, e na sua maioria, mesmo se não podiam ir à reunião de verão, sentiam falta da emoção do encontro. Como as pessoas estavam ainda na reunião de verão, ou a praticar alguma atividade de verão, como caçar, pescar, recoletar, explorar ou visitar, era estranho aparecer nas cavernas com elas quase vazias. Tinham sentido de terremoto, mas ninguém ficara ferido, embora alguns ainda estivessem um pouco nervosos e desejassem que a primeira os tranquilizasse. Ayla observou como os confortava com as suas palavras, se bem que, na verdade, não dissesse nada de específico. Era a maneira de falar, a sua postura confiante. Até a ela, a Zlandoni fazia sentir-se melhor. Passariam ali a noite. As pessoas já tinham começado a preparar-lhes um lugar para dormir e a confeccionar comida para um pequeno banquete. Seria descortês, para não dizer grosseiro, partir mais cedo. No dia seguinte, no caminho de volta, a Zlandoni quis passar por um lugar que haviam circundado à ida. Subiram de novo a elevação, em direção ao pequeno rio da erva, para montante, onde havia uma comunidade na beira do promontório chamado Atalaia. Era um nome adequado. Tratava-se de uma zona povoada em torno de afloramentos de rocha que oferecia proteção contra as inclemências do tempo e que parecia desocupada. Ayla sentiu-se inquieta naquele lugar. Não sabia porquê, mas tinha uma estranha sensação no meio das costas. Por ela ter-se-iam ido logo embora. Quando desmontou, o lobo aproximou-se dela, roçando-se contra a sua perna e ganindo. Ele também não gostava daquele lugar. Mas os cavalos não pareciam perturbados. Era um dia de verão, como qualquer outro, com o sol quente e a erva verde a crescer na encosta. E dali tinha-se uma vista magnífica. Não via nem detectava nada que explicasse o mal-estar. E não sabia se havia de dizer algo a respeito. Queres parar para descansar e comer aqui, Zlandoni? Indagou João Dalar. Não vejo razão para ficarmos aqui, disse a mulher, regressando ao outro lado. Se vamos parar para ver o sítio das mulheres. E se não levarmos muito tempo, fica suficientemente perto da nona caverna para estarmos em casa antes do anoitecer. Ayla não lamentou nem um pouco a decisão da Zlandoni e ficou satisfeita que a primeira tivesse desejado mostrar-lhe as profundezas sagradas do sítio das mulheres. Desceram pelo lado oeste da elevação até ao pequeno rio da erva, que atravessaram já próximo da sua confluência com o rio da erva. Um pouco mais à frente, havia um pequeno vale em forma de U, delimitado por altos penhascos de pedra calcária, que descia em direção ao rio da erva e seguia. Era o Val Verde, que dava o seu nome ao curso de água, Rio da Erva. A luxuriante erva daquela pradaria atraía muitos ruminantes, mas as altas paredes circundantes atenuavam-se até formar, ao cabo de uns 100 metros, inclinações que eram fáceis de subir, em particular para os animais com cascos, pelo que não era um lugar de todo adequado para colocar armadilhas de caça, sem uma considerável construção de cercas e corrais. Tal obra fora iniciada noutro tempo, mas nunca terminada. Desse esforço sobrava apenas uma cerca apodrecida. A zona era conhecida como Sítio das Mulheres. Não se proibia o acesso aos homens, mas como basicamente era utilizado pelas mulheres, poucos homens o visitavam, exceto os Zlandónia. Ayla já havia parado ali, normalmente para entregar uma mensagem ou acompanhar alguém que ia de caminho ao outro lado. Nunca tivera ocasião de ficar muito tempo. Geralmente vinha da nona caverna, e sabia que, ao chegar ao pequeno prado com o rio da erva atrás, na parede à direita se avistava uma pequena caverna, um abrigo temporário e, por vezes, local de armazenagem. Mais importantes eram outras duas cavernas, estreitas e sinuosas fissuras, num pequeno abrigo de pedra situado ao fundo do prado. Essas cavernas, no final do vale, eram um dos motivos de reticência em converter aquele espaço num lugar de caça, embora por si só não tivesse importância, se o vale fosse realmente ideal para esse propósito. A primeira passagem, à direita, penetrava na parede de pedra e retrocedia até ao local de onde vinham, terminando numa saída pequena e estreita, não muito longe da primeira caverna da parede direita. Embora exibisse muitas gravuras, a caverna e o abrigo de pedra onde esta tinha a sua entrada utilizavam-se principalmente como alojamento quando se visitava a outra caverna.